origem de tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse: uma mancada, fala demais e dá ideia errada. Abandonar os mano na estrada, deitar na sombra da rapaziada. É mó mancada, é mó mancada. Sim, fala demais, é verdade, mais um no ovo. Começando. Já tava gravando? O que já aconteceu? Tava, sei lá se tava gravando. Sei lá se tava gravando, acho que sim. Mas o que importa é que é mais uma semana aqui com o No Ovo. Mais uma semana, porém, é uma semana diferenciada. Uma semana mágica. Uma semana mágica. Uma semana de 8 dias. Uma semana protuberante. Uma semana de 8 dias. Uma semana diferenciada. Não, diferenciada porque toda semana a gente grava o No Ovo, bonitinho, tal, a gente fala aqui, tal, tal, nossa, como é legal a vida, não sei o quê, ou como não sei o quê. E dessa vez... Que episódio foi esse que a gente falou? Como é legal a vida? É, sei lá. E dessa vez nós recebemos o quê? Um presente, Luiz. Aí. Um presentinho, o que que é? Esse aqui é presentinho aqui, ó. Presentinho é água que não, passarinho, né, não bebe. Água que passarinho não bebe? É, eu não sei se passarinho não bebe, porque isso aqui é muito bom. Passarinho bebe, cara, porque tá, é muito gostoso. Se eu fosse um passarinho, eu ia beber. Recebemos aqui da Clubir cervejas diferenciadas. Pode falar assim? Eu não sei. Pode. É, né? Cervejas aqui pra abastecer o nosso não ovo de hoje, né? Porque a gente sempre implora, cara. A gente sempre fica... Gente, pelo amor de Deus, manda alguma coisa. Manda um cochurros. Manda qualquer coisa pra gente. Manda um abraço. Manda um abraço. Manda um abraço. Manda uma mensagem de carinho. Exato, manda qualquer coisa. E a Clubir se sensibilizou com os nossos pedidos semanais. Sim. E mandou aqui um carregamento, meu amigo, de cerveja, vocês não têm ideia. Vai não ter. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa. É o suficiente pra gente ficar levemente alcoolizado. É verdade. E eles não mandaram só cerveja, né? Eles mandaram copinhos. Mandaram copo, é verdade. Especiais. Aqui, são taças bonito. De chope. Taça de chope, velho, é bonito, né? Vamos botar no Twitter. É maravilhoso. A Clubir, ela é uma comunidade, é a maior comunidade de cervejeiros do Brasil. Exatamente. Eu... É um clube de assinatura de cerveja, cara, que coisa fantástica. É, porque assim, eu fui dar uma olhadinha na internet e, tipo, a parada é meio mágica, né? Porque você assina, você faz uma assinatura, vai, que nem um... Você assina um Netflix, né? Você assina o Clubir, você recebe cerveja... Todo mês na sua casa, tipo, tem uma quantidade de cerveja lá que você escolhe no site. Você recebe a cerveja diretamente na sua casa. Imagina, todo mês chegar um carregamento de cerveja na sua casa sem você precisar sair de casa. E o legal é isso, né? Cerveja artesanal. É, artesanal. E o legal é isso, tem, tipo, pacotes pra vir mais cerveja ou, tipo... Se você mora com mais alguém na casa e mais alguém quer beber, você pede um pacote maior. Ah, dá pra dar uma dividida com os brothers. É, e vem cerveja e mais um copo. Sabe o que é um bom pra essa galera que mora em República também? É. Pô, racha aí, sei lá, mora 4 negros lá. Pô, dá uma racha aí o valor, recebe cerveja todo mundo, todo mês, faz um happy hour. Não, eu tô pensando seriamente assinar, porque eu que vou ser pai, eu já tô ficando sem você desculpa. Quer dar pra criança? Não, é que eu tô ficando sem desculpa pra sair e comprar cerveja. Ah, tá. A cerveja vem. Achei que você ia botar na mamadeira. Eu vou falar assim, olha, Camila, eu não sei, apareceu aqui. Eu não ia beber, mas já que chegou. É uma boa tática essa. O Clubir que tá mandando, eu não tenho culpa. Então, eu não posso jogar fora, entendeu? Boa. Se a tua mulher não deixa você sair de casa pra beber. Você tem acesso ao meu extrato do cartão de crédito mesmo? Aí, pronto, tá resolvido. Se a mulher não deixa você sair pra beber ou sair com os amigos pra tomar cerveja, não sei o quê, pronto, a cerveja ela aparece na sua casa. Fala, foi o porteiro. O porteiro falou que mandaram entregar pra mim, eu só vou aceitando. O porteiro assinou aqui pra mim, o Clubir. Tem culpa eu não. Tá certo. Cara, e é legal, a cerveja que eles mandaram dessa vez foi a Helbeirão. Tem um trocadilho, eu ia falar isso. É verdade. Ela é a Helbeirão Pils. Porque ela é uma cerveja Pilsen e ela é de Ribeirão Preto. E Ribeirão... Ah, podia ser de Ribeirão Pires. Eu não sei se existe essa cidade. Existe Ribeirão Pires? Existe. Então devia ser de lá. É de Ribeirão Preto. É Helbeirão Pils. É réu de inferno, uhum. Beirão, Pils. De Beirão. E é gostosa, né? Ela é muito boa. Não, eu já tô meio bebolento, que é a mistura de bêbado com sonolento, porque eu... Você acordou cedo, Como eu disse, essa questão do pai de família, eu acordei hoje de madrugada, 7 da manhã. 7 da manhã ele tá escuro. O sol nem nasceu, eu já tava em pé hoje. Os galos já estão dormindo. Exatamente, pra acompanhar minha esposa que está grávida. Então, aí, eu tô sem dormir e agora eu tô tomando uma Hell Baby. Como diria o Wesley Safadão, o Luigi deu um virote hoje. Bebendo beira, tomando siroc. Eu gosto dessas músicas. Quem que você fala? Frase Safadão? Frase Safadão. Muito obrigado, então, Clubir, pelo presente aí. Gostamos bastante, né? Inclusive, eles mandaram... Puta, eu vou esquecer agora porque eu sou muito burro e eu não anotei. Eles mandaram um código que a galera do Não Ovo, que for no site da Clubir e assinar... A Clubir vai ganhar alguma parada que eu não será lembro. Será que o código não é não ovo? Será que o código... Será que o quê? Será que o código não é não ovo? É esse mesmo! Você é um gênio, Igor. O código é não ovo. Explica direito. Não, agora chega... eu fiquei interessado. Você chega no site da Clubir. Sim. Qual é o site da Clubir? Clubir tá aqui no papelzinho. Aqui, ó. Tá. Clubir.com.br, bem original. Clubir. É, com um B só e duas... CLU, né, de clube... E beer de cerveja com dois Zs, né? Mas é um B só. Ele junta o clube... É, clube com cerveja, clubeer. Né? .com.br também, se você digitar errado, vai cair no Google e vai acertar depois. Tem o risco do cara. A gente tá parecendo o William Bonner pedindo pra galera acessar o Criança Esperança. É o C cedilha, mas sem cedilha. HTTP. É, .../. Só não vai acessar o clubeer, porque pode chegar um urso na casa do cara. Clubeer. Chega filhotinhos de panda. Tá? Exato. Você entra no site, aí na hora que você... Eu achei interessante esse negócio aí, Cid. Eu quero receber cerveja mensalmente na minha casa também, que não sei o quê. Você vai, quando você for assinar o negócio, vai pedir um código. Código promocional. Aí você bota não ovo, que é o nosso código. Tudo junto. Tudo junto. Não ovo, tudo junto. Tudo minúsculo, tudo junto, bonitinho. E aí... Chega uma cerveja na sua casa. E aí, meu amigo? Seguinte. Aí é só alegria. Você ganha, acho que, 10% de desconto. Você ganha desconto. Ô, louco, meu. Eu não lembro desconto. Eu não lembro quanto que era de desconto que eles falaram, cara. Mas não era pouca coisa, não. Era, tipo, desconto fera. Qualquer desconto é joia. Desconto, né, gente? Olha. Aí, se puder escolher, pega essa Ribeirão Pils aqui. Essa é boa. Essa é boa. A gente tá experimentando agora, é boa. Pois é. Então é isso. E eu lembrei da hora que o cara trouxe a cerveja aqui. É verdade. Porque inspirou o tema, inclusive. Inspirou o tema de hoje. Muito com o tema. Inspirou o tema de hoje. Porque o cara, vê o cara da Clubira aqui, ele bateu na porta, veio com duas caixas gigantescas que, tipo, tampava o rosto dele. Sim. Aí eu falei, opa, o que que é? Dani, é presente pra vocês. Aí eu falei, beleza. Só que daí ele não falou nada, ele só ficou olhando pra minha cara. Ele entregou as caixas e ficou assim, presente pra vocês. Face. E aí ficou 10 segundos eu olhando pra cara dele, ele olhando pra minha cara. Poker e face. Eu fiquei na dúvida, tipo, será que esse cara é da Clubia que tá me entregando presente? Sim. Ou será que ele, tipo, ele é um entregador? E só é um entregador. Ah, podia ser alguém aqui tá no prédio, inclusive. Muito obrigado. Ou tá esperando uma gorjeta, tá esperando uma assinatura, tá assinando algum papel, não sei. Aí o cara ficou, daí eu fiquei meio sem graça. Pra tomar um vinho? Tá esperando pra tirar uma selfie. Aí eu falei assim, precisa de mais alguma coisa? Eu falei... Aí ele, não, é só um presente. Aí eu fiquei, tipo, ficou um clima meio esquisito. E ele falou isso e ele não foi embora. Ele não foi embora, ele ficava na porta. Eu falei, caralho, mano, será que, tipo, é o dono da Clubir e eu tenho que beijar ele na boca, né? Porque e agora, o que eu faço? Aí eu geralmente, quando um homem me dá cerveja, eu beijo ele na boca. Pois é, eu fiquei nessa dúvida. Mas enfim, acabei fechando a porta na cara dele, no final das contas. Mas felizmente não era o chefão da Clubir. Felizmente. Quem que era? Era o Caio? Falaram que era o Caio, o Caio. Então, Caio, se você estiver ouvindo o podcast agora, me desculpa, eu não quis ser antipático com você. Eu simplesmente não sabia me importar e você também não me ajudou muito. Mas saiba que ele é muito bem-vindo. Ah, não. Muito bem-vindo. Se tiver com outras caixas. Se quiser voltar aqui, vai com mais clubeira. Mas não volta de mão abanando, não. Tá? Melhor ainda. Se for pra vir de mão abanando, já não vem. Visita a sala do lado. Boa. Batman. E aí foi aquele momento bola fora. Constrangedor. Momento constrangedor, que é o tema de hoje, inclusive. Né? Que é o quê? O bola fora, que é quando você tem um momento constrangedor e não sabe exatamente como se portar nessa hora, né? Não sabe o que fazer. Ou então fica naquela situação que você não sabe onde enfiar a cara, né? Como diria o meu pai. Muito bom. Né? Que meu pai, inclusive, é um cara que toda hora cai nessa bola fora. Eu tenho umas histórias boas pra contar dele aqui. Já lembrei de alguma. Faltou seu pai aqui agora pra contar as próprias bolas. Ah, não. Aí ele não ia acabar nunca. Aí não ia acabar nunca de história. O pai decidiu uma enciclopédia, cara. Meu pai é o Forrest Gump brasileiro. O pessoal pede muito a participação dele. Sim, claro. O seu pai podia ser tipo... aquele negócio que você ganhou do Bruno Barreto lá, como é que é o nome? Como é que é o nome? Jukebox de histórias. Ele fica, sentado num banquinho, com, aí a pessoa chega, coloca uma nota e ele conta uma história. Boa ideia, entendeu? Cara. E aí, tipo, nota de 10 reais é tipo um minuto de história. 50 reais, 10 minutos, entendeu? Nossa, a pessoa escolhe o tema da história que ela quer ouvir. Jukebox de histórias. Porra, é uma boa ideia. Gostei dessa ideia, cara. Bota, vai ficar com o megafone lá dentro da caixinha? É. Só fica dentro de uma caixa. O nome pode ser Bookbox. Aliás, você nunca contou essa história do Jukebox, né? Aqui. Aqui no podcast não, mas posso contar rapidinho. Conta que é bom. Vou contar, não tem a ver com o tema, mas pra variar. Nunca tem a ver com o tema. Mas eu vou contar. Não tem problema. Ah, o que acontece é o seguinte: a gente postou no Não Salvo um vídeo da dupla sertaneja Bruno e Barreto. Que eles foram na Fátima Bernardes. Sim, encontro. É, e um dos. Eu não sei se é o Bruno ou se é o Barreto, eu acho que é o Barreto. Ele tem uma voz um pouco diferenciada. Ele tem um. Ele canta um pouco diferente. É um fanho especial. Ele é um sotaque meio roça. É, um sotaque carregado. É, meio carregado, só que tipo, é o nível máximo. Entendi. De uma voz carregada de sotaque, entendeu? Tá. Então ele fala de assim, sabe? Entendeu? Entendi. E aí é meio esquisito. Essa estão pensando no que mais, só pelo remédio batista e o pai da guerra. E trabalhar amanhã, hoje é só para briga. Aí ele foi, né? A galera achou meio esquisito lá o jeito que ele cantou, até alguns até acharam que ele tava bêbado. É. Lá na Fátima Bernardes. E aí, tipo, postando Não Salve, e o vídeo estourou, bombou pra cacete. E, mano, e os caras começaram a fazer o triplo de show depois disso. É. E aí eles... É que eles ficaram muito famosos. Ficaram, tipo assim, eles já eram conhecidos, por exemplo, eu que sou do interior, eles já eram conhecidos lá, nos caipira e tal. Uhum. Só que aí os caras ganharam destaque ainda maior, tipo, foi nacional. Uma puta publicidade grátis pra eles, sim, entendeu? Sim. Do nada os caras estavam em todos os sites, todos os lugares, todos blá blá blá blá. E aí o que acontece? O Bruno e Barreto, eles ficaram muito felizes por terem aparecido Não Salvo e por isso me mandaram um presente, que foi uma Jukebox. Só que não era uma Jukebox qualquer. Não, era gigante. Era uma Jukebox, cara, do tamanho de uma porta. Era um negócio gigantesco. E aí você apertava o botão, lá tem a musiquinha. E o melhor de tudo, vem a cara do Bruno e Barreto na Jukebox. E eles botaram os adesivos do Não Salvo na lateral. Não Caraca, Salvo foda, e Bruno, mano. E Barreto. Adesivado. Tipo, é uma Jukebox, é pimp my Jukebox. Assim. Cara, essas coisas com adesivo de pessoas em tamanho real, elas me dão medo, cara. É assustador. Porque imagina você abrir uma sala no escuro e você olha só aquele vulto assim. O Bruno Barreto está na sala. Uma dupla olhando, cara. É, esses ônibus de cantor sertanejo, eles sempre andam adesivados assim. Sim. Uma vez eu tava vindo pra São Paulo e aí eu tava de carro assim. Aí eu tava meio que dormindo, assim, no banco, me tava meio que sonâmbulo, lá que eu abri o olho, assim, tava passando um ônibus do Jorge Matheus. Cara, tipo, a cara deles tava gigantesca na minha cara, assim, eu achei que eu tava, sei lá, num ataque gigante, é muito... Sabe, tipo, cara, aquele sorriso de que só o cantor sertanejo sabe fazer, entendeu? Ah, e aí do lado da minha janela, assim, não sei o quê, pô, calma. É só o Jorge Matheus. Mas aí, ontem, inclusive, eu fui no show... Do Bruno Barreto. Mas tinha outras duplas lá, o Jorge Matheus não tinha. Mas tinha várias duplas. Aí a gente foi. Você entendeu o que eles cantaram? Entendi. Isso que é bom. Tinha uma música que eu não entendi nada, cara. Teve uma especial. Não, que o agente deles lá, o produtor deles, tava junto até com a gente no camarote, não sei o quê. Na hora que começou a introdução da música, ele falou assim: ó, essa aí não dá pra entender nada, olha. A música não tem letra. Se até o produtor deles tava confuso. Diz que o pessoal do Cifra Clube. Os caras, quando chega a música nova. Chora no banho toda vez. Eles não conseguem. Eu tenho que cifrar essa música agora. Eles não conseguem, eles têm que ligar pro cara, pelo amor de Deus, me manda a letra. Mas os caras foram se parar, me levaram no camarim, me deram cerveja. Os caras foram. Boa, um beijo na boca. Coisa boa. Os caras foram simpáticos. Enfim, o tema de hoje, qual que é, Luiz? Pelo amor de Deus. Bola fora. Ou em espanhol. Buela fora. Buela fora. Buela fora. Buela fora. El buela fora. Ou pelota em inglês, fuera. Como é que é? Não sei. Em inglês é... Outball. Outball. Eu acho que o tema tinha que ser outball. Eu acho que a gente tinha que gravar um podcast em espanhol. É muito bom, cara. Isso é legal. Pro, Pelota Fueira. Ai, que mamazita, querer qualquer coisa fica engraçada. Ai, mamazita. Cara, eu adoro aquela série Narcos. Você adora a mamazita? Por causa do sotaque deles. Ele, tipo assim, o cara é o maior traficante do mundo. Ele chega, ai, mamazita, querida, não dá mais pra fazer nada, tráfico. Não dá pra levar a sério, entendeu? É muito bom. Ai, ai, ai. Essa polícia não tem caso que eu tencione. Muito bom, cara. Não dá pra levar a sério. Uma merda. Por que eu tô falando isso? Não sei. A gente tá bêbado. É que eu tô bebolento, agora eu lembro. A gente tá bebolento. Cara, bebendo, a gente isso fica que ele tá sendo leito, né, cara? Eu preciso ir embora pra casa hoje ainda. Mas enfim, bola fora, vamos focar. Vamos focar na bola fora. Alguém aqui já sentou no sofá de Samba Canção e deixou a bola pra fora? Já, várias vezes. Cara, o tema é esse hoje. Eu tenho uma bola fora e no sofá, mas não tinha nem Samba Canção. Eu tava completamente nu. O que você tá falando? Eu não sei. O que tá acontecendo? Cara, eu juro por Deus que eu tô bêbado. O Luigi tá meio louco, cara. O Luigi tá muito louco. Agora, o que é considerado uma bola fora? Eu acho que é um momento em que a pessoa... Onde deveria estar tudo bem, mas a pessoa fica constrangida por conta própria. Eu sei ilustrar a bola fora de uma maneira espetacular. Como é que seria? Com episódios do Chaves na escolinha do professor. Ah, boa! Girafales. Que é aquele momento que a sala tá toda discutindo. Aí o professor manda todo mundo calar a boca e o Chaves fala: e o professor linguiça? Isso aí é uma bola fora. Se tivesse um. A Barça Digital, do lado de bola fora, viria essa cena. Referência, né? Viria essa referência do Chaves. Chaves foi bem observado, Igor. Foi bem muito observado. Bom. Eu já aconteceu, provavelmente, com todo mundo, né? De todas as pessoas do planeta Terra, alguma bola fora, a não ser que você, né, vive em cárcere privado. Aí você não tem contato mesmo com assim, a humanidade. Mesmo assim, talvez tenha acontecido e tal. Eu lembro de uma clássica, né? Que é a do meu pai. Aconteceu com meu pai, que a gente tava no restaurante por quilo, e aí a gente tava pegando a comida e tal, tava eu e meu pai um do lado do outro, e meu pai tava muito animado. E meu pai ele gosta de fazer piada, cara, 24 horas por dia, com todas as frases e todos os acontecimentos, assim. E aí, ele acorda contando piada? Já acorda contando piada. E aí, não é contar piada, mas ele é engraçadalho, entendeu? Tá. E aí ele pega, tipo, o ovo de codorna, olha, esse ovinho é pequeno, hein? E, tipo, ele fica assim, daí todas as comidas ele fazia algum comentário com a comida no quilo. E aí a gente chegou até um frango, que era um frango atropelado, era o nome do frango. Nossa, frango atropelado, porque era um frango todo remexido, assim. O nome tava a plaquinha, assim, frango atropelado. E tava tipo, eu e meu pai um do lado do outro. Asazinha torta, o pescoço meio tava eu, quebradinho. A gente na fila um do lado do outro, só que eu fiquei pra trás, que eu tava pegando outra comida, e uma mulher entrou no meio da gente. E meu pai não percebeu, Tipo, ela ficou no meio da gente, meu pai não se tocou. E aí o meu pai foi fazer um comentário sobre o frango atropelado, e falou assim, eita, esse frango aqui sofreu, hein? Falou alguma coisa assim. Aí a mulher falou assim, é igual a mim, né? E aí quando meu pai olhou, ela tava toda enfaixada. Ela tinha sido atropelada, cara. Ela tava toda enfaixada com o braço quebrado, cara, mano. Não pode ser. E aí meu pai falou, nossa! Você também foi atropelado? Ele ficou tipo, nossa! Ela era o mascote do frango atropelado. Cara, ficou uma cena constrangedora. Qual que é a possibilidade? Qual é a possibilidade, exatamente? Quais são as chances disso acontecer? Mas a pessoa devia estar traumatizada, pô. Por que ela foi comer num lugar? Mas ela levou na esportiva, porque eu acho que ela entendeu que meu pai tava tirando sarro da cara dela, mas ela deu uma risadinha, igual a mim, né? Tipo, mas risadinha amarela, né? E era uma senhorinha, bem senhorinha, assim. Coitada, cara, tá com o olho roxo, tudo, tá tudo cagado. Pelo menos ela não morreu, né? Pelo menos ele não falou assim, igual a galinha atropelada, né? Que você. Pelo menos não piorou a situação. Imagina ele falar assim, toda vez que eu venho no restaurante tem uma galinha atropelada. Nossa, aí ia ser foda. Aí ia ser uma treta violenta. Aí ia ser foda. Aí ia rolar processinho. Essa é a primeira que eu lembro quando eu falo de bola fora. Mas já aconteceu bolas fora comigo também, né? Obviamente, eu não sei se eu já contei essa história aqui, eu acho que não. Mas pode repetir também. Quando eu trabalhava na Santa Casa de Santos, né, no hospital lá em Santos. No necrotério? No necrotério. Às vezes eu precisava em outros departamentos e tal. Existia um departamento na Santa Casa, que era o departamento de datilografia. Que era o quê? Ficavam pessoas digitando... Datilografando. datilografando, digitando prontuários. Tá. Então as pessoas ficavam digitando prontuários. Basicamente era isso, era uma sala com 10 mulheres fazendo isso aqui. Só que pediram uma requisição lá pra consertar uma impressora. E aí eu fui lá, bati na porta e ninguém atendeu. Eu falei, porra, mano, chamaram aqui, ninguém atende. Bati, tipo, mais forte e ninguém atendia. Aí a porta tava aberta, eu abri a porta, tava todo mundo lá, tec, tec, tec, digitando. Sentadinho. Tec, tec, todo mundo prestando atenção e tal, bem, todo mundo quieto, todo mundo digitando. Aí eu falei, opa, vocês que pediram aqui pra arrumar a impressora? Aí ninguém falou nada. Aí eu já fiquei meio puto, já falei. Ô, gente, eu vim lá do térreo, tipo, oitavo andar, vim lá do térreo e não podia usar elevador, funcionário. Só nossa, nossa, nossa, que triste, cara. Que absurdo. Sério. Eu falei, pô, vim lá do térreo e tal, foi aqui que pediram pra consertar a impressora? Ninguém respondia. Aí eu comecei a ficar meio puto. E, tipo, era minha primeira semana de trabalho. Aí eu falei assim, ó, negócio é o seguinte, se ninguém falar nada aqui, eu não vou arrumar impressora coisa nenhuma, hein? Ninguém falou nada. Aí eu falei, caralho. Daí eu peguei, bati a porta, saí fora. No que eu tô saindo, chega um senhor, falou assim, opa, desculpa, amigo, eu sou o responsável aqui pela sala. É que essa sala aqui, daí ele abriu, não sei se você sabe, o pessoal de digitação, todo mundo aqui é surdo mudo. Todo mundo aqui é surdo mudo. Eles contratavam surdo mudo pra fazer digitação. Tá. Caralho, cara, não, pelo menos ninguém ouviu nada, né? E eu dando xilique lá, cara. E eu rodando lá, baiana, quebrando tudo. Você pelo menos podia gritar, né? Fazer uma coisa. Mas só... Aí o cara falou, desculpa, tá bebendo água ali e tal. Ele começou a explicar, nossa, não sabe nem enfiar a cara. Ainda bem que ninguém sabe. Isso esse cara ouviu ou não? Não, não ouviu. Ah, ninguém ouviu. Tá ninguém, no final das contas, ninguém ouviu. Nem ele, nem as pessoas estão digitando. Não, mas aí eu acho que é uma bola fora que é mais tranquilo, porque tu vai lidar com isso internamente. Internamente, só. Exatamente. Ah, mas ainda assim, eu vou lidar com isso emocional. Só eu e Deus. Só. Não, isso fere o emocional. No dia do julgamento, você... só vou lidar isso na hora que eu morrer. Meu Deus. Até então, tá tudo alegria. E já que eu tô falando, eu já vou contar, vou queimar a largada antes de pedir história de vocês, eu vou contar outra também. Sim, vai. Lava sua alma, lava. É, porque essa aconteceu muito recente. Lava. E essa é um pouco errada, essa. Um pouco errada? Essa é um pouco errada. Só um pouco pior do que falar que a mina foi atropelada. Não sei. Isso é absurdo. É verdade, todas são erradas. Mas essa aqui é um pouco errada. Porque foi o seguinte, eu desci com... Eu e a Ju descemos, minha namorada, a gente desceu do prédio, do apartamento, e fomos pedir um Uber. Só que a gente, os dois abriram o aplicativo do Uber pra ver se tinha alguma diferença, se tinha algum mais perto do que o outro. Uhum. E aí, minha namorada pediu um Uber, né? Ele tem duas versões, Uber Black e Uber X. Sim. Né? São duas versões diferentes. E aí, minha namorada pediu um Uber X. Daí, no que ela pediu um BX, eu falei, puta, logo agora, olha o Black passando aqui. Eu falei nisso, tava passando um negão na minha frente. E eu falei, olha o Black passando aí. E aí ele parou na rua, na calçada, e ficou olhando pra minha cara. Ele ouviu. Putz. E aí ficou parando, olhando pra minha cara. Daí eu me toquei, aí eu fiquei fazendo um cara crachá ele com o celular assim, tipo, disfarçando. Eu tentei disfarçar e tal, daí ele ficou uns 10 segundos parado olhando pra minha cara e foi embora. Mas eu fiquei com medo de tomar um soco, cara. Mas essa porcaria desse Black não serve pra nada! Falei, olha o Black que passando. Black. Na hora que o cara tava passando. Você por que não matam todos? Nossa senhora, cara. Olha, se eu tivesse falado uma frase um pouco mais ofensiva, o cara. Tinha tomado um golpe de capoeira aí, cara. Tinha tomado um rabo de arraia, velho. Ai, meu Deus do céu. Te amo. Esse podcast. Não, porque o cara... Eu caí na malha fina. Não, mas eu não fui por mal. Não foi por mal. Ué, eu não falei nada, cara. Capoeira, né? Eu tô típica brasileira. Qualquer um sabe lutar capoeira. Todo brasileiro sabe lutar capoeira. Tocar capoeira igual. Essa, cara, a Clubinha tem que mandar cerveja toda semana. Tem que mandar. Então aproveita aí e pega outra garrafinha pra nós. Mas o meu copo tá vazio. Mas enfim, tomei. Assim, não foi um comentário racista nem nada. Foi um comentário. Não, não foi um comentário racista na origem. Mas o cara que ouve fora do contexto pode achar que sim. Exatamente, foi totalmente sem intenção. Mas acontece, né? Porque você é uma cantora e você já é minha e não é dele. Obrigada, Claudinho. Oh, Claudinho. vocês lembram de alguma história assim de uma bola fora? Eu acho que é difícil esquecer bola fora. Tem algumas que ficam marcadas. Nossa. Tem umas que você passa muita vergonha, cara. Cara, eu tenho algumas. Eu tenho uma que a primeira que eu lembro quando alguém me pergunta de bola fora, que tinha um cara que trabalhava comigo, que era... Eu não sei se eu falo o nome dele, não vou falar o nome dele porque é muito, muito específico. Mas o ele trabalhava comigo... É muito específico. Como você se chama? Jad Nelson? É, tipo isso. Tipo... Cleidos Ventor? É. Não, cara, e assim, ele era um cara que... Cleidos Ventor? Ah, não sei, é um nome muito específico. Nem faz sentido esse nome. A Tora nem aceita. Cara, duvido que não tenha um cara chamado Cleidos... Clay... Como é que eu falo? Cleidos Ventor. Cleidos Ventor. Depois a gente procura no Facebook, se tiver, tá lá. Esse não deve ter. Então, isso foi na época do Orkut. Todo mundo tinha Orkut, todo mundo usava Orkut lá na empresa e tal. E aí esse cara, ele era o cara tarado da empresa, assim. Ele abriu o Orkut das meninas e chamava o setor inteiro pra ver e dizer, olha que gostosa ele, e tal. Ele não se contentava só em marcar 100% sexy. Não. Ele chamava todo mundo pra ver um evento que ele tinha encontrado uma menina bonita. Entendi. Ah, constrangedor. Tá. Sim, constrangedor. E aí um dia eu cheguei na empresa e ele tava me mostrando, tava vendo ali no computador dele um negócio que parecia tipo um book fotográfico de 15 anos. Ah. O que, pô, é errado, né? Porque a menina tem 15 anos. Certo. Mas aí ele chegou e falou pra mim assim, olha só que gatinha. E aí eu olhei e era um book de 15 anos de uma menina gordinha que parecia o Fofão. Parecia mesmo o Fofão. Ao rosto? O rosto, bochecha grande e tal. O Fofão da carreta Furacão ou o Fofão? Não, o Fofão original, original da Fofolândia. Da Fofolândia. E aí eu falei, pô, eu vou ser sincero com o cara, tipo, bonitinha, talvez, mas parece o Fofão. Eu falei pra ele, parece o Fofão. Ele falou, pô, cara, é minha filha. Eu nem sabia que ele tinha uma filha. Eu não sabia que ele tinha uma filha. Quanto mais uma filha de 15 anos. Não fazia sentido. E aí, cara, não, eu tava preparado porque ele fazia isso com várias meninas. Então eu tava preparado pra que fosse qualquer menina que ele tava olhando. Certo. Não sabia que ele tinha filha. E aí, cara, eu quase chorei na frente dele. Eu quase chorei na frente dele, mas aí eu sustentei, né? Eu falei, Parece Fofão. Aí eu dei uma zoada nele, falei, parece o pai, puxou o pai e tal. Ah, boa. Dei uma zoada nele, assim, pra tentar descontar um pouco da zoeira na filha. Se fosse hoje, você podia falar, não, ela parece Fofão porque sobe o muro. Né? Hoje em dia tem essa desculpa. Tem a cara de faz parkour. Ela parece o Fofão que se atropelado pela bike. Aí é foda. Não, cara, você tá quebrando o cânone. Quem foi atropelado pela bike foi o Popai. Foi o Popai. Respeita, tenha respeito. O mundo carreta furacão é muito complexo. Não tente entender. São muitos personagens aí. Você já teve alguma bola fora que você lembra, Igor? Cara, a primeira que eu lembro, a gente tá na primeira que a gente lembra. A primeira que eu lembro, cara, foi uma vez que eu comi pirão d'água. Você sabe o que é pirão d'água? Não, pirão d'água? É, quando você esquenta a água e faz um pirão com farinha e você come com ovo. Cara, que triste isso. Cara, não, era... água com farinha. Não, caralho, e com onde... frango fica bom, é gostoso, cara. Caralho, o interior do Sergipe, você morava? Tadinho do Igor. Caralho, é gostoso. Ele estudou até a quarta série, tinha que começar a trabalhar pra poder comprar uma mistura. Pirão d'água, cara. Caralho, água com farinha. Só que eu comi... Tá bem hoje. Eu... Ai, cara, não, hoje eu tô comendo sua mãe, então eu tô melhor. Aí, cara, eu tipo... Uma noite... Essa vai pro arroba frases não ovo. Eu comi muito pirão d'água. Muito. Tipo, muito pirão d'água. Dava pra ter montado uma casa. É, com... Fazer um rejunte da casa ali, tá? Aí, aquela madrugada, eu passei mal. Fiquei, tipo, tive uma diarreia pesada, tá ligado? E fui dormir. No dia seguinte de manhã, às 11 horas da manhã, eu acordei, e tipo, passando malzaço ainda. E fui pedir pra minha mãe remédio. Assim que eu saí do quarto, eu falei, mãe, a mãe tem remédio? Aí ela gritou da sala, pra quê? Aí eu falei, tipo, eu indo pra sala. Ah, porque eu... caguei a noite inteira. Quando eu cheguei na sala, estavam todas as amigas delas. Eu olhei assim, baixei a cabeça, caguei, voltei pro quarto e minha mãe foi atrás de mim. Igor, por que, cara, que você falou isso? Cara, tem uma história dessa que aconteceu com um tio meu falecido, o tio Zé de Mato. Cara, é muito escroto essa história, mas eu não cheguei a conhecer ele. Quando eu nasci, ele, coitado, já tinha falecido. Mas enfim, essa história todo mundo conta até hoje, que uma vez foram fazer uma festa surpresa pra ele, tá ligado? Só que ele festa era... surpresa nunca dá certo. E aí se reuniram todo mundo na casa e tal, aquela coisa, coxinha e bolo. E aí, ah, ele tá vindo, não sei o que, ele saiu pra comprar cigarro, né? Mas o cara, quando ele sai pra comprar cigarro, ele nunca sai pra comprar cigarro, ele tomar uma. O cara quando sai pra comprar cigarro, pra não voltar nunca mais, né? O cigarro é 3 horas na fila. Aí, beleza, a turma lá. Não, ele tá vindo. Só que o cara tinha tomado uma cachada, ele já tava meio louco. Aí ele chegou na porta da casa, assim, tudo escuro. Aí ele pegou, aí tipo, casa do interior tinha a porta assim, e aí tinha uma terrinha assim, né? Tipo a calçada. Uhum. Aí ele pegou, tirou o pau e começou a mijar. Opa! Começou a falar bem alto assim, que já é tipo tudo escuro, né? Mija pintão! Só que o homem, quando ele vai dar aquela bela da mijada, ele dá um peidinho. E aí ele deu um peido. Aí ele... Peida, cuzão! Terminou de mijar. Quando ele abriu a porta, a turma... Parabéns. Cara, que nossa, cara, que história maravilhosa. Que merda, que vergonha. Bicha, pintão. Peida, cuzão. Mano, que história, cara, maravilhosa. Nossa, que vergonha. Cara, eu vou começar a fazer isso quando eu for mijar. Bicha, pintão. Começar a falar. Começar a conversar com o próprio pau quando você vai mijar. Tá incentivar ele, tá ligado? É tipo, ah, tá mijando direitinho. Como é que tá essa mijada aí? Nossa, que vergonha, cara. Porra, cara, essa história é muito boa, é. Mas o pior é que é triste. E todo mundo, toda vez que reúne a família no fim do ano, assim que a turma começa com a bêbada, ele já fala, eu vou levar o meu pintão pra dar um mijão. Puta, eu lembrei de uma história. Lembrei de uma história. Uma vez, eu era pequeno, mas eu lembro, eu tipo, devia ter uns, sei lá, uns 8 anos de idade, assim. Ah, eu não era pintão, né? Não, não era pintão. Eu era pequenininho e tava com meu pai, a gente tava num lugar em São chamado Biquinha, que é um lugar que antigamente tinha aqueles trenzinhos, que a criançada entrava no trenzinho e dava volta na praça. Tinha o chorãozinho. Tinha o chorãozinho, isso. Tinha uma coisinha pra criança, tinha uma barraquinha de doce. É uma praça família. Tinha uma barraquinha de cachorros. Isso, uma praça família. E aí eu tava com meu pai aí na Biquinha. E o meu pai viu um amigo dele. O amigo dele tá de costas. E aí meu pai chegou e... Era um amigo do trabalho dele. E pelo jeito, era um amigo muito íntimo do meu pai. Uhum. Que meu pai chegou e deu um tapa na bunda dele. Falou, é Carlão! Na hora que o Carlão virou, não era o Carlão. Aí o cara queria bater no meu pai me pegou no colo e falou, não, eu tô com meu filho aqui, eu tô com meu filho. E começou a me usar de escudo. Aí o cara queria bater no meu pai porque achou que meu pai tinha passado a mão na bunda dele, velho. Cara, isso é bizarro. Eu quero pedir licença aqui que eu vou abrir uma briga. Então, aproveita e faz uma pausa aí e recarrega a cerveja pra nós. Eu preciso recarregar a cerveja, eu preciso ir no banheiro. Peço licença a todos os ouvintes. Preciso botar o pintão pra mijar. A Hel Beirão aqui acabou, né? Aí a gente pegou encerrou. Agora tem essa aqui pra ele. O Luiz tá trazendo aqui. É a. Qual que é o nome? Weizenbier, falei certo? Não faço ideia. Alguém conhece? Eu não sou alemão. Será que ela é alemã? Vê atrás aí, Cid, no rótulo. Ah, não sei se é alemã, mas... Ah, não, a República Tcheca. Ô, louco. Olha só. Olha, isso aqui é chique, hein, mano. Aí veio também na caixinha. Tem um selo em cima? É do quê? Em cima. O selo de WBA, World Beer Awards. Não, o que é mais legal. 6 premiados. Ó, foi premiada essa cerveja. Não, e ela vem com um papelzinho que fala com as coisas com as quais ela harmoniza. Tipo o quê? Tipo, ó, harmoniza com espaguete de verão, aí entre parênteses diz ao molho de abobrinhas e tomate. Alguém que tá ouvindo sabe o que é isso. Eu não faço ideia. Específico, harmoniza com hot dog, olha, é boa pra mim. Nem usar isso aqui. É boa. Harmoniza com pastel de queijo e com... Pastel de queijo? Porra, eu comeria com pastel de queijo. E harmoniza com churros de doce de leite. Com churros? Com churros, talvez também. Ah, você tá brincando? É essa mesmo que eu quero beber, então. Weizenbier. Olha aí, essa aqui já é da segunda caixa aí da que a Clubia mandou pra gente. Não esquece aí, tem o código lá. Nossa, que é não aqui. Ovo, que você usa e ganha descontos no Clubia. Cara, sensacional. Porque você é uma cantora e você já é minha e não é dele. Obrigada, Claudinho. Bom, vamos retomar aqui alguma história de bola fora também. que alguém lembra tenho, de mais eu tenho, alguma? Eu tenho. Porque você contou do seu tio, mas meu não contou tio, uma sua. Não, assim, eu tenho várias. Lembra que no começo eu falei, você falou assim, ah, quem tem uma história de bola fora no sofá? Uma sim. Coisa assim. Que eu falei, não, eu tenho uma que sem roupa. Sem roupa. É que assim, quando eu era... Ah, mulher, existe mesmo? Eu tenho uma história. É o tipo de história que nem o Brian falou, que você guarda pra você. Tá. Agora você vai... O constrangimento é seu apenas. Agora você vai espalhar pra 50 mil pessoas aí. Não, é que assim, uma vez, quando eu era moleque, eu tava no auge da... Assim, como é que eu posso me localizar? O auge da punheta, sabe? Como eu posso me localizar? O auge da punheta. Você fala 15, 16, eu não sei, mas naquela época você bate 10 punhetas por dia. Certo. E aí eu fiquei... Ai, mãe, não vou pra escola hoje. Chega uma hora que não sai mais nada, sai já só leite sai, em pó. Só sai gelzinho. Sai o leite transparente. Sai em pó já. Sai o leite ninho. Vai acabando a tinta. É, aquela hora você começa a ter um ataque cardíaco já. Dando arritmia. Tá não, daí eu falei, não vou pra escola, vou ficar em casa. E beleza, aí meu pai foi trabalhar. Olhar, minha mãe foi, meu irmão foi pra escola, fiquei sozinho. E aí eu peguei e fiquei peladão na casa. E aí tava. Eu gostava muito da Eliana, como eu já disse, era meu pai. Puta merda. E aí eu fiquei totalmente nu no sofá. Ai, cara. E eu tô lá curtindo o Bom Dia e Companhia, o Melocotão. Cara, ainda dá tempo de mudar a pauta do. Só que eu sempre gostei de andar nu pela casa, entendeu? Esse foi um prazer que ele só ficou total depois que eu passei a morar sozinho. Né? A Camila que sofre muito com essa minha mania, mas enfim. E aí eu tô lá de boa e de repente eu só escuto o barulho da porta da cozinha abrindo. Ué. Era minha mãe vindo com uma colega dela da escola. Nossa, e, velho, não dava tempo, tipo... É que não tem como eu explicar, mas o layout da casa não permitia que eu corresse pro quarto, pro banheiro, sem minha mãe e a amiga dela me vesse nu. E aí eu olhei assim, tinha um lençolzinho. E eu me cobri com aquele lençolzinho. E eu fiquei no sofá com o lençolzinho. De tanga. Cara, horas. Assim, horas é exagero. Daí elas chegaram, oi, Geninho, não sei o que, tudo bem? A mãe só veio pegar negócio. Ai, tá bom, mãe, pelo amor de Deus, vai embora logo. E eu com aquele lençolzinho assim, eu tava pelado. Disse, ai, você sabe onde tá tal coisa? Ela, eu sei. Pega pra mãe, que a mãe tá aqui, não sei o que, tá apurada. Eu falei, que eu tinha dado um migué que eu tava doente. Ai, mãe, eu tô com muito dor de cabeça, tô com zonzura. Zonzura. Eu levanto e começo a fazer. Ai, que exagero, não sei o que, é só uma gripe. Mas ela não percebeu que você tava com uma toalhinha? Não, ela achou que eu tava com frio, de febre, entendeu? Mas eu tava nu. Se eu tivesse aquela toalhinha, como eu vi o mundo. E a amiga dela achou interessante, vim assistir o Bom Dia e Companhia. Tipo, sei lá, minha mãe foi no banheiro, espera aí um pouquinho, fulana. E ela chegou e sentou, isso aqui você tá doentinho, tá? Ela sentou no mesmo sofá que você? Não, eu tava desparramado em um, ela se sentou no do outro, no sofá. Ah, você tá doentinho, tá, Juninho? Ai, tô muito doente. Você não tem noção, tô suando frio aqui. Eu perguntava, né, mano? A ritmia caiu, o braço já tava até. Tava mole já o braço. Caído pro lado do sofá. O músculo já tinha se deteriorado, né? E aí, cara, eu falei, caralho, cara, assim, você vai passando um milhão de coisas na tua cabeça, sabe? Tipo, que desculpa que eu vou dar? Sabe? Eu vou falar que eu tava tão quente que eu precisei ficar pelado. Senão a febre ia tomar conta. Precisei ficar pelado e me cobrir. E aquela mulher não saía. Ela, ai, mas que legal, Eliana, não sei o que. A minha mãe, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Minha mãe não achava. Ai, não acha! Juninho! Vem aqui procurar comigo, que eu não tô achando. Era a chave da escola, do não sei do quê. Nossa. E, velho, eu fiquei ali, eu fiquei. Sério, deve ter durado, pelas minhas contas, uns 57 anos. Que eu fiquei ali com o lençolzinho. E aí, finalmente, eles acharam e saíram, cara. Mas foi, tipo, um momento de constrangimento. Sabe, é foda, você fica vermelho do pé à cabeça. Sim. Ainda bem que eu dei a desculpa que eu tava com febre. Sei lá, se eu tivesse com qualquer outro tipo de doença, eles iam perceber, entendeu? É, com certeza. Ah, não, ele tá doente porque ele deve estar com 60 graus, sabe? Tipo, rosto queimando. Esse é o tipo de coisa que você não sabe nem enfiar a cara, né? Eu queria enfiar... A cara não é Eliana, mas... É, o problema... E aí... Mas pelo menos elas foram embora antes do programa acabar e eu tive mais uns 15 minutos. O melocotão ainda. Aquela bocona, né? Os dedinhos, essas coisas. Teve tempo pra mais de 47 punhetas. Né? Meu Deus do céu, cara. Caramba, que horror, Eliana. Que horrível, né, cara? Claro que é um horror. Imagina se a Eliana tá escutando podcast. Existe uma chance da Eliana ter um filho, Eliana, que ouve ou não ouve. A Eliana tá milf agora. Eu espero que ela ouça mesmo. Nossa, nossa, é, senhora. Ela vai correr morrer vindo pra cá. Ai, nossa, vou vir pro lá no novo. É. Nunca se sabe. Nossa, sempre gostei de gordinhos, ela vai falar. Alguns momentos constrangedores aí, ou de buelas fueras, como diriam na Espanha. Como buelas diz na República Tcheca, pra harmonizar com a Weizenbier. Bole, crazy. Mais ou menos isso. E aí, meu tcheco não tá muito fluente. E aí, uma das coisas é, às vezes acontece, por exemplo, como é que eu vou explicar? Não por ter acontecido algo constrangedor, mas você às vezes se mete numa fria por coisa boba. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu tava na escola, devia ser primeira, segunda série, era bem pequeno assim, e a professora tava fazendo uma... Sabe quando a professora pergunta assim, quem aqui já conhece tal coisa? E todo mundo levanta a mão. Quem aqui, tipo, sabe, começa a fazer umas perguntas que as pessoas levantam a mão pra responder. E aí ela começou a perguntar, assim, era sobre zoológico, né? E eu estudava com um outro... Né, algumas pessoas não sabem, mas o meu nome é Maurício. Né? Não é Cintia, é Maurício. Algumas pessoas não sabem. E eu estudava com outro Maurício, que era o Maurício Batista. Que ele era o Evil Maurício. Ah, ele era tipo a minha versão do mal. Ele era o verdadeiro mal. Eu entendi Ivo Maurício, foi o Maurício maconheiro. Não. Ele era o mal Ivo. Ele era o Maurício. Ele era o Maurício, Era o Maurício. Ele era um gordinho e a gente se odiava. Um odiava o outro. Rivalidade de nomes? Não, a gente era muito rival. Já começa que ele era goleiro e eu era atacante, então eu jogava contra ele. Então a gente escolhia o Pikachu. Eu e ele, a gente disputava quem escrevia mais rápido na lousa, sabe? Pra professor, ele esquece. Os caras ficam disputando quem tá fazendo mais rápido. Disputava quem tirava a nota mais alta. Então eu e ele, cara, a gente era tipo, se odiava, assim. E aí a professora começou a fazer perguntas sobre zoológico, e perguntou: quem conhece aqui o Tamanduá? Aí, tipo, sei lá, metade da classe levantou a mão. Eu. Aí eu vi que o Maurício Batista levantou a mão, também levantei. Tamanduá eu conheço também. Quem aqui conhece, quem já viu uma arraia? Aí, tipo, menos gente levantou a mão. Já. Aí o Maurício levantou a mão, eu levantei também. Não, vou ficar pra trás aqui não, mano. Aí chegou um momento de perguntas que a professora tá começando a fazer. Foi subindo o nível. Foi subindo o nível de animal, assim. Começou a falar uns animais de vida. E aí teve uma hora que só o Maurício levantou a mão. E eu levantei também. Daí ele, vocês dois conhecem, que legal. Aí a professora, tipo isso. Aí a professora, assim, quem conhece, e falou um nome de uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Nunca tinha ouvido falar. E aí o Maurício, pá, foi levantar, eu já levantei junto, só que daí ele abaixou a mão e eu fiquei com a mão levantada. E só eu, na sala inteira, levantei a mão. Daí a professora assim, Cid, já que só você conhece, explica pra gente o que que é. Nossa. Aí eu fiquei naquele, cara, o tempo parou naquele momento e eu não sabia explicar o que que era o animal. Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Caramba. Daí eu falei assim, professora, você nunca viu? Não sabia o que que era. Mas faz igual o Chaves. Não te contaram? eu falei, não viu? Não te disseram? Eu respondi assim pra ela. É um animal, né? Isso a gente sabe, né, Cid? Isso a gente sabe. Mas assim, você viu assim pessoalmente? Eu falei, vi. Mas como é que era? Era médio. não, era grande, né? Não, era médio. Era Mas jovem. Qual que era a cor? Era uma cor meio diferente. Eu não respondia nada, cara. Mas ela caiu no conto. Hã? Ela caiu no conto? Acho que não, cara. Porque ela ficava impressionando, eu só dava respostas no meio, assim. Respostas vagas de tudo. E o Maurício Batista claramente percebeu que eu estava mentindo e ficou me olhando com uma cara feia. Mas essa ele perdeu. Se perdeu. Eu ganhei. Foi o único que levantou a mão. Pau no cu do Batista. Nossa, cara. Eu queria saber que bicho é esse. Eu também eu não lembro qual que era, cara. Pô, deve ser um bicho muito maneiro. Não, qual o tamanho dele? No final das contas, eu fui depois pesquisar. Não era um bicho, é um nome que se dá pra uma colônia de formigas. Tipo um formigueiro daqueles gigantão. Só que tem um outro nome e eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E aí, no final das contas, não era nenhum animal, porque era um formigueiro. Cara, imagina a professora, né? Só olhando, seu mentirosinho. Se alguém souber aí do Não Ovo, qual que é o nome do formigueiro gigante? Formigueirão. Formigueirão. Porque você é uma cantora e você já é minha e não é dele. Obrigada, Claudinho. Esses dias eu comentei essa história do Uber que eu contei, do Black. É. Né? Eu comentei no contou pra um taxista? Não. Eu comentei no Twitter. E aí algumas pessoas, cara, mandaram pra mim histórias também, tipo, de constrangedora de bola fora, mas não era nem o tema, mas foi coincidência. Uhum. Acho que vale ler algumas, que tem algumas interessantes aqui, ó. A Carla Viviane comentou assim, ó, trampo novo. Deixa eu ler com a voz dela. Ah, boa. Boa. A voz dela. Carla Viviane. Carla Viviane. Quanto é? Um tweet só? Não, tem vários aí. Mas não, dela é só. Um tweet. Olha. É assim que ela fala? É. Trampo novo. A colega perguntou por que parei de trabalhar com meu pai. Respondi que precisava andar com as minhas pernas. A colega cadeirante. Putz, eu tenho uma assim, cara. Cara, imagina isso. Que merda, cara. Cara, quando... Vocês entenderam a história? Sim. Sim. Por que você parou de trabalhar com seu pai? Porque eu preciso andar com as minhas próprias pernas. Falou isso pra cadeirante, velho. Puta que cara, pariu. Você falou isso no Teleton. Cara, bola fora. Eu já fiz uma parecida, cara, quando eu tava no colégio. É mesmo? Quando eu tava estudando no... Eu estudava no segundo andar de um prédio. Na minha sala tinha uma menina que era cadeirante. E aí ela foi pro recreio, ela desceu pela rampa e tal. Quando ela chegou lá embaixo, ela percebeu que tinha esquecido um negócio na sala. É. Aí ela me viu lá em cima e falou... Ah, Igor, você traz aqui o meu estojo, eu não lembro o que era. Você traz o meu estojo? Eu falei assim, ah, tu que sabe aqui, vem pegar. Só que eu não me liguei, tá ligado? Quando eu virei, aí me falaram, velho, olha o que você disse. Eu, putz, aí eu voltei e falei, ah, já desce aí. Nossa, eu fiquei mal aquele dia, cara. É, realmente, é que às vezes a pessoa fala no automático, né? Fala sem pensar. Teve uma outra pessoa aqui que comentou também, ó. É, Victoria, @Victoreia. Ela comentou, eu falei para uma pessoa que certo estabelecimento rolava muita droga, só que o tal estabelecimento era do esposo dela. Nossa, cara. Que vergonha. Imagina, cara, o dono do 24 horas aqui. Imagina alguém dessa bancada parente do dono do 24 horas. Nossa. É só ver quem foi pro banheiro chorar depois do podcast. Nossa, que vergonha. Aqui, ó, essa é boa também. É, Lia, @LiaDBT. No churrasco, olhei o Facebook e disse, nossa, uma Kathleen curtiu minha foto. Quem tem esse nome ridículo? E gargalhei. A menina do meu lado se chamava Kathleen. Ai, cara, que horror. Cara, mas assim, é impressionante como são a possibilidade impossível de ser. Sim, sim. É, cara. A pessoa tem que estar no lugar errado, na hora errada. Errado, sim, no cara. Segundo errado. Tudo sim, errado. Sim, tudo isso é muito impossível. Sim, tem que falar coisa errada também. Como que é o nome da desgraçada? Kathleen. Eu não conheço. Essa aqui é o teorema da galinha atropelada, velho. A lei da galinha atropelada. A lei da galinha... É a nova lei. É a nova lei. A lei da galinha atropelada. Quando você pode fazer a coisa mais improvável pra passar vergonha, você faz. É minha lei favorita agora, ao lado da Lady Gil. A Lady Gil? É. Que é a Lady Gil mesmo? Só não vai dar o cu. É verdade. Lembra? Vale tudo, tudo, Gil. Só não vai dar o cu. Isso é uma bola fora histórica. É a Lady Gil. Você pode tudo. Bola fora ao vivo. É, outra bola fora histórica é o cabeção da entrevista da balada, né? Cabeção muito, muito louco. É verdade. Eu não sabia nem o nome do site. Porra, o Bayer podia botar... Isso é site? O Bayer podia botar o áudio da cabeção. Acho que com áudio já dá pra pessoa imaginar o quanto louco ele estava, né? Pois é. O que você tá achando dessa festa aqui no Blue Tree? Bom, cheguei hoje, né? Tô aproveitando ao máximo, vou embora amanhã. É, eu tenho namorada, vou curtir aqui solteiro, mas se alguém der mole eu... Vamos ver o que vai acontecer, eu tô aqui muito solto, solteiro, do Rio de Janeiro. Conheço Brasília, já vim aqui 4 vezes, sou eterno aqui nessa Brasília. Quebrar tudo na festinha? Não, quebrar tudo não, com o maior respeito. Eu pego menina que tiver já ficado com outro, não tem caô, eu tô aqui pra aproveitar. Agora, Sérgio, a galera que não pôde vir, pode acompanhar tudo pelo BR Turbo? Então, BR Turbo é site? Ou então, BR Turbo, acessa aí, cara. Você vai, pô, se você não pôde vir, você vai acessar e você vai ficar por dentro do que rolou aqui. Se você for esperto, deve ficar ligado nas fitas de alta periculosidade que rolaram aqui nessa festa, que foi... Pô, vai ser, né? Tá sendo. Tá sendo. É, nós, tapinho! Cabeção, essa foi muito boa. Outra bola fora que mandaram aqui, ó, é o Tomás, ou Thomas, né, nunca sei. Reclamei do rádio fora de sintonia de uma loja, mas era atendente que usava aparelho eletrônico nas cordas meu vocais. Deus! Ai, mano! Não, essa não foi nem rica, cara. Ai, meu Deus. Caralho, essa é pesada. Véio. Essa eu vou rir com a minha voz eletrônica. Caralho, que merda. Que maldade, deixa parabéns, eu... parabéns. Eu retiro o que eu disse. Caralho, cara. Atendente da loja era o Stephen Hawking. Tem uma básica aqui, o Neto Lobregatti mandou. Fui na padaria comprar refrigerante. Não é uma música, tá? Parece. Parece uma padaria. Comprar refrigerante. Fantinha, refri, só tinha. É o gererê, o LSD. E aí, ó, fui na padaria comprar refrigerante e vi um funcionário abaixado, mexendo na geladeira. Falei, ô grande, tem refri? Ele era não. Coitado não. Mas que anão, acho que já tá acostumado. Já. Nossa, cara, eu lembrei de uma piada muito ruim. Muito piada? Mais ou menos assim, o cara chegou na... no bar, falou assim, moço, me dá um refrigerante. Moço, me dá um refrigerante. Ô, moço, me dá um refrigerante. Ele ficou puto, falou, vou ver isso aqui. Por que os caras não estão me atendendo? Quando ele deu a volta no balcão, tinha um anãozinho pulando. Solta o coca, solta o coca, solta o coca. Que piada horrível. Parece essa história dele. Parece. Pulando. O PC Siqueira respondeu meu tweet também. Ele falou, ó, eu tava no banco com o meu irmão e ele comentou que devia ser tudo por impressão digital. Aí eu falei, mas se o cara não tiver braço? Quando eu olhei para o lado, tinha um cara, um atendente que não tinha braço. Ainda bem que ela não era cliente, era atendente. Cara, então, claramente o universo conspira para que a pessoa se foda naquele segundo. Sim, cara. É a lei da galinha atropelada. Porque não existe... É a cara, nova lei. A lei, nova da lei, a lei da galinha atropelada. Todas as vezes que a gente vai no mercado e não fala sobre a possibilidade de ter um vendedor sem braço, não tem um vendedor sem braço. É só falar que ele aparece. Agora os não ouvintes tinham que mandar histórias cuja a lei da galinha atropelada é aplicada. Sim, não, sim. Manda pro não ouvo, arroba não salvo. É um nome de lei muito boa, adorei. Boa. Lei da galinha atropelada. A gente lê na faz manda pro. Agora a gente tem leitura de e-mails, no quem ouviu o último mês, podcast de sexta-feira. E aí quem tiver histórias, manda pro não ouvo, arroba não salvo. Muito bem, eu lembrei de uma bola fora que aconteceu hoje. Hoje. Today. Durante esse podcast. Opa! Uepa! Eu não apresentei a bancada. Ah, quase uma hora de podcast. Eu não apresentei o podcast. A gente ficou tudo. A gente ficou muito feliz com a cerveja e todo mundo esqueceu. Eu acho que foi isso. Apresenta meu nome. Eu acho que foi isso. Aqui, à minha direita, ele, Brian Rizzo. E aí, tudo bom? Tudo bom, Brian? Espero que você esteja animado para o podcast de hoje. Eu não sei se eu tô. À minha frente, Igor Seco. Dani, meu povo. Povo bêbado, caralho. E a minha esquerda, Luiz Richter. Mija Pintã. Nossa senhora, acho que para acabar aqui. Nossa, acho muito. Que para acabar aqui. Só não vai peidar pra não gritar o peida cuzão, senão vai ficar peidando. Vale do mundo. Eu imagino os vizinhos escutando isso, tá ligado? Nossa, é verdade, cara. Olha, bota esse pedaço em. Bota esse pedaço em off, ô Baia. Eu fui no programa do Rony Von esses dias e eu encontrei, por acaso, o vizinho da sala aqui do lado do QG. E aí ele falou, ah, você não salvo, né? Eu já ouvi falar, meus funcionários falaram que você é da sala do lado. Uhum. Eu falei, é, tal, é a gente. Aí ele, nossa, vocês falam alto, né? Eu falei, é, de vez em quando, desculpa aí, tal. Ele, não, não tem problema, não. Mas sexta-feira tem um cara que dá uma risada alta pra caralho. Quem será que é esse? Adivinha quem é. Inclusive, se você voltar, eu acho que no último Teoria... É. Aparece ele interrompendo a gravação. Ah, é verdade. Bateu aqui na porta. Hoje bateu aqui na porta. É verdade. Fica no ar. Só não vale dar o cu.